No interior de São Paulo a rua é nós também. Rap bandido pegando os ouvidos de refém. Cê tá perdido, mas não tá perdendo. Então vem, é MC de inquérito, irmão. Veja bem, não quero é ter que aceitar, não quero é ter que engolir. Que uns nasceu pra brilhar e outros nasceu pra polir. É com nós mesmo e não precisa de sócio. Pequenas empresas, grandes negócios. Tá pensando o que, João? Que esperar não cansa. Ninguém aqui quer viver só de esperança. Nego quer gozar, quer ter carro pra andar, quer ter grana pra gastar. E aí, quem vai pagar? Os mano quer se inserir no mercado, quer buscar um lugar ao sol, nem que for só o quadrado. Depois disso tudo mudou, só que antigamente era bem diferente, outros valores. No tempo que o Michael Jackson era preto, que os moleque gostava de arma, de brinquedo. Hoje a maioridade vem cedo pelos becos e os talentos não são revelados, são presos. Se você não acredita no que eu falo, vai ler o livro. Ninguém é inocente em São Paulo, vai ver o filme do Selton Mello, cheiro do ralo. O ser humano que é podre, o esgoto fede de embarro. O povo já tá cansado de sempre ser enganado. É hora de escrever outra história. Já demorou. Tá embaçado, não dá pra ficar parado. Vamos mudar essa cena agora. Já demorou. Já tá cansado de sempre ser enganado. É hora de escrever outra história. Já demorou. Tá embaçado, não dá pra ficar parado. Vamos mudar essa cena agora. Já demorou. Aí, era uns cantando samba, outros cantando mulher, meu. Nós rezando pro carro pegar e sair cantando os pneus. Suando frio, graças a Deus, nem me viu. Então, eu trouxe essa disposição, irmão. A coisa é séria, a favela já tá de PlayStation 3. E o rap chorando miséria. Aqui lágrima não comove, quem se move te faz não querer ver. Todo esse talento atrás de um revólver. Fui canela russa, bacia com resto de feira, só o pó. E dali tive que tirar o melhor. Prego no chinelo e suor, ó. Honrar minha cuti, mostrar o melhor fute, bater o melhor boot, onde nem a pastoral da criança alcança. Esperança é piada, igual a polícia preparada. Feio e fraco, autoestima em caco, não muda. Aí pra baixo todo santo ajuda. Vi meu sonho na mão dos infelizes, que não cobra dos prefeitos o que cobra dos MCs. Com que sobra me fiz, obra e diretriz. Sem tempo pra destruir. Me desculpa, o amanhã se cria hoje, baby. Se preciso, tombando mais sanguessuga que o Blade. Sou tipo a CPI do rap, aí é compromisso então. Se quiser continuar, vai ter que mostrar serviço. O povo já tá cansado de sempre ser enganado. É hora de escrever outra história. Já demorou. Tá embaçado, não dá pra ficar parado. Vamos mudar essa cena agora. Já demorou. Já tá cansado de sempre ser enganado. É hora de escrever outra história. Já demorou. Tá embaçado, não dá pra ficar parado. Vamos mudar essa cena agora. Já demorou. Aí. É isso mesmo, moleque. Satisfação total, Emicida. Muito respeito a toda a família Inquérito, moro? Renan, Pop Black, DJ Rodrigo. É isso mesmo. Muito amor pra todas as favelas do interior. Aí Campinas, aí São José dos Campos, aí Rio Preto. Aí todas as quebradas do Brasil, entendeu? Tamo junto, moleque. A rua é nóis. Progresso de verdade, mano. 2010, tá ligado? Mudança, irmão. Esse é o momento, mano. Só existe o agora. Essa é a parada. Tamo junto. Paz. A rua é nóis, a rua é nóis, a rua é nóis, a rua é nóis.